aí, galera? Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, aqui é Paulo Costa. E aí, galera? Eu sou o Sandro Cruz. Oi, pessoal. Beleza? Eu sou a Gisele Henriquez. E está começando mais um Papo de Calçada. Então, pessoal, depois de um grande hiato, depois de quase desistir do retorno dos mortos-vivos, estamos aí para mais um episódio do Papo de Calçada, agora com a turma nova. Antes era ali, né, o pessoal que tava gravando com a gente, não vai poder mais. Então temos pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do lá de Sobral, pessoal lá do Pará também. E começar a trocar ideia aí, com ideias diferentes, dar uma remodelada no podcast e bola pra frente. E pra começar esse episódio de reestreia, falar sobre o Enem, que provavelmente quando o episódio for ao ar vai estar aí entre as semanas, entre as provas do Enem, que agora também tá diferente. Vamos falar um pouquinho de experiências, quem fez o Enem, também sobre algumas mudanças que aconteceram, o que que acha, vale a pena, não vale, opiniões. Então, o Papo de Calçada é isso aí, para falar o que pensa, se tá certo, se tá errado, aí não tem problema, mas é para cada um dar a sua opinião mesmo. Quem quer começar, se dá uma breve apresentação aí também, para quem tá conhecendo agora, pode ficar à vontade aí, galera. Olá, pessoal, sou o Sandro. Falo aqui de Sobral, no Ceará. Eu vou contar um pouquinho da minha trágica primeira vez no Enem aí, que... E fora outras histórias também, comentar aqui algumas pérolas. Sou Paulo aqui do Rio de Janeiro. E contar os desastres do Enem que todo mundo tem que passar na vida, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Sou Gisele Henrique, aqui do Pará, do giselehenriques.com, e vamos conversar sobre essa bagaça aí. Bora lá. Antes de falar das experiências, assim, quem que, em off aqui, a gente tava conversando um pouquinho, mas pelo que parece, a Gisele é a mais antiga em matérias de Enem, né? Tem mais experiência, assim. Quando foi seu primeiro Enem, Gisele? Eu sou velha mesmo. Eu não sou pessoa de esconder idade, né? Eu tenho 37 anos, então o primeiro Enem eu fiz. Na época eu ainda tava meio que cursando, saindo do ensino médio. Inclusive eu tinha feito o ensino médio técnico, né? Eu fiz técnico em contabilidade. E quando a gente faz o técnico, principalmente em algumas modalidades, alguns critérios, as disciplinas da base comum, como a gente chama, ou seja, geografia, história, química, física, elas são só no primeiro ano. Elas diminuem a carga horária nos anos seguintes. Então, eu não tinha uma base muito forte para poder fazer o Enem, porque eu estava cursando contabilidade e eu tinha base de disciplinas de contabilidade, de cálculo, matemática, enfim. Mas... dentro dessa problemática, né, a prova foi mais desafiante um pouco, porque sempre o aluno fica inseguro, né, quanto à performance. Então, me lembro quando lançaram a prova, ela não era tão determinante assim. Tipo, a pessoa fazia uma coisa optativa, você fazia para poder testar suas próprias capacidades, mas o foco principal ainda não era o acesso à universidade. Pelo contrário, tinham poucas universidades que aderiam ao Enem, quase nenhuma, na verdade, aqui na região, e existia a prova do vestibular. Então, muitas pessoas faziam mais como preparatório para o vestibular do que necessariamente como um acesso à faculdade. Mas para testar conhecimento, né? Era complicado. Era até bem complicado a questão da prova do vestibular, porque cada uma faculdade tinha seu critério próprio. E tinha algumas que elas estavam usando a nota do Enem como parte do processo avaliativo, não como todo o processo avaliativo. Então, nesse ponto, eu acho que evoluiu bastante e aumentou muito a importância dele, que na minha época não se dava importância. Outro fator também é que, na minha época, a internet não era tão onipresente quanto ela é hoje. E a gente precisava do correio, né? Tanto para poder fazer a inscrição, quanto para poder receber o comprovante de inscrição. Que geralmente, devido ao grande volume de pessoas participando da prova, acabava chegando atrasado no dia. Ou então ficava retido na agência do correio, que fazia que muitas pessoas fossem até a agência para poder receber o comprovante de inscrição e descobrir o seu local de prova, né? Porque não tinha como saber o local da prova sem receber a carta. Que não era de Hogwarts, mas era do Mac, né? Auxiliava a pessoa a se localizar totalmente, né? Então, na verdade, você fazia inscrição e você não tinha muitas comprovações, você só ia receber mesmo a comprovação efetiva da feita que você recebia a carta. E após fazer a prova, você recebia a carta com o resultado. E o resultado tinha um demonstrativo, inclusive até um gráfico, né? Comparando seu desempenho com o desempenho do resto do Brasil. E era bem explicado quais eram as competências e habilidades da prova. Então, aquela cartinha era bem explicativa mesmo, quando viu o resultado, e você podia ter uma noção também daquilo que você tinha mais de deficiência no seu processo acadêmico. Isso é bem interessante, porque o aluno, com esse feedback, ele já podia tentar ir fazendo a estratégia dele e tentando dar mais uma atenção para aquelas disciplinas que ele tinha deficiência. No meu caso, eu, na época, eu tinha assim, uma fixação com letras, porque como aqui só tinha faculdade de pedagogia de letras pela federal, na cidade, então eu sabia que eu ia cursar pedagogia e ia cursar letras, né? Então eu sempre acabava tentando e querendo talvez também sair um pouco da área de contabilidade, infelizmente, porque não ia ter como prosseguir aqui. Eu ficava tentando dar um foco pro estudo da linguística, também como uma forma de compensar o fato de eu ter feito contabilidade no técnico, porque era praticamente só cálculo e eu acabava estudando mais língua portuguesa, até porque gosto também, gosto muito de escrever. E aí, quando eu peguei o primeiro resultado, eu, claro, fiquei um pouco decepcionada comigo mesma, né, esperava um resultado melhor, mas percebi que a prova realmente era muito difícil, tinha coisas que não tinham conteúdo no curso que eu fazia. E aí eu já começava a perceber também o direcionamento dos próprios cursinhos pré-vestibular, tentando trabalhar um pouco as disciplinas do Enem, mas de uma forma tímida, porque as pessoas ainda tinham muita resistência. Quando foi no ano seguinte, se não me engano, eu lembro que teve alguma situação que eu não poderia fazer a prova aqui na cidade, eu não sei se eu estava viajando, sei que teve alguma coisa que eu não pude me inscrever para fazer a prova na cidade, então eu resolvi fazer numa cidade vizinha, que é Tucuruí, município vizinho aqui de Cametá, onde eu moro. E aí eu fui fazer a prova para lá. Nunca tinha ido na cidade antes, primeira vez que tinha ido. E maior dificuldade, porque eu não conhecia direito, ainda tinha que ver qual era o local da prova. Situações todas que a gente passa do procedimento logístico burocrático da coisa, né? Cheguei extremamente cansada. A sorte é que a prova é no horário da tarde, né? Então deu tempo suficiente para poder eu localizar a escola que eu ia fazer a prova, organizar melhor, então, mas mesmo assim cheguei lá extremamente cansado. E aí foi nesse ano que a mágica aconteceu, né? Consegui tirar os 10, os 100% na redação. E foi até interessante, porque eu estudava demais e as pessoas colocavam muita dificuldade, falavam que ia ser muito difícil, que ninguém tirava 10, que era muito complicado. E eu creio que eu fiz uma boa redação e, assim, eu consegui, né? Enfim, quando chegou a carta, né, já do resultado, que eu vi que eu tinha conseguido zerar a redação, né, que eu tinha tirado 100%, eu fiquei muito satisfeita, fiquei feliz de verdade, assim, e guardei até hoje com carinho. Hoje em dia, todo ano que tem essa situação de Enem aí, anualmente, eu posto ela nas minhas redes sociais, né, pra poder mostrar que eu tirei 100 na redação do Enem. É até engraçado que hoje em dia, isso é um bordão, né, principalmente esses... programa de modo multishow, né? Quando alguém fala assim, ah, porque tal pessoa é burra, a pessoa fala, não sou burra, eu tirei 100 na redação do Enem, né? Então, é um bordão que de vez em quando eu uso, eu tirei 100 na redação do Enem. E foi assim uma coisa muito válida, porque serve de referência, por incrível que pareça. Pode parecer que não, mas pra mim pesou bastante. Tipo, quando vou tentar alguma vaga de emprego, eu coloco como referência que eu tirei 100 da redação do Enem, principalmente se é alguma coisa relacionada a texto, relacionada ao jornalismo. E também, eu sou professora hoje, junto aos meus alunos, eu sempre cito o caso, e foi até engraçado que eu estou dando aula no curso preparatório, e aí eu fui falar de redação do Enem Aí ninguém tava prestando muita atenção, né? Quando eu disse que eu tirei 100 na redação do Enem, todo mundo calou a boca e prestou atenção. Porque a gente acaba virando uma referência, né? Pelo fato de ser tecnicamente uma coisa difícil, mas pra mim eu não achei tão difícil assim. Agora, assim, com relação à importância do Enem pra minha carreira acadêmica, foi nenhuma. Foi só se deteve a isso, a esse êxito na redação. Mas quando eu, caso... tentei vestibular, tentei mesmo pelo processo da faculdade na época, tentei duas faculdades, uma particular e uma pública, não passei. Aí eu já bati o recorde ao contrário, porque eu tentei 6 vezes o vestibular até conseguir passar. E graças a Deus nesse intervalo, e aí eu acredito que realmente Deus escreve certo por linhas tortas, eu realmente consegui a faculdade que eu queria, da vocação que eu queria, que era me formar em administração. Talvez se eu tivesse passado de primeiro no vestibular, eu não teria insistido em me formar em administração. Então, isso para mim foi bom, porque eu tô na área que eu realmente gosto, e foi até engraçado que, na época, sempre tem essa rixa, licenciatura versus bacharelado, né? Então, eu queria ser bacharel, e aqui na cidade, praticamente todo mundo é licenciatura, né? E aí todo mundo falava que pra mim o único destino era ser professora, e às vezes eu via isso como um lado negativo, né? E aí, tá, me formei, bacharela, tudo mais, e sou professora e sou feliz. Então eu acho que sim, você pode ser o que você quiser e sem se prender a rótulo. Eu me sinto bem nas escolhas que eu fiz. Claro, o sonho de todo administrador é ser CEO de uma grande empresa, mas se todo mundo fosse CEO, o que vai ser dos outros empregos, né? Precisa de gente para tudo. E, assim, para os alunos de hoje em dia, eu acho que o peso de um Enem é, nossa, infinitamente maior. Na nossa época, a gente talvez não sentia tanto o peso e a importância do exame avaliativo, da avaliação, mas eu, pelo menos eu, intimamente sabia que aquilo um dia ia acabar se tornando de grande importância. Então, eu acho que daquele tempo para cá, modificou bastante. Porque até essa parte que você está contando aí é da época que existia... Como você comentou, é vestibular separado, né? Ninguém utilizava, não era esse vestibular unificado que é hoje em dia. Não era critério de avaliação, né? Isso. Mas se eu não me engano, se eu tiver, eu acho que eu tô certo, em 2009, né? Foi o primeiro ano que o Enem mudou isso daí. Passou a ser um exame que iria pegar todas as faculdades públicas, né? Não particulares. Particulares mantiveram. No primeiro ano foi bem conturbado. Eu falo isso porque foi o ano que eu terminei o terceiro ano. Em 2009 eu estava terminando o terceiro ano. Eu acho que foi mais ou menos, não foi nem no início do ano. Isso aconteceu assim em maio, mais ou menos. Já era quase meio do ano e avisaram, saiu essa coisa do governo federal: a partir de agora não tem mais vestibular, é Enem, todo mundo tem que fazer Enem pra passar. Aí aqui em Minas mesmo, teve a UFMG, não quis, teve várias, as principais universidades no Brasil, eu acredito, não quiseram esse primeiro Enem usar a nota dele, continuou vestibular particular, particular não, vestibular separado de cada instituição. E aí ficou aquela coisa, né, faço o Enem ou não faço o Enem? E também teve a questão de como é que vai ser a prova do Enem, porque não ia ser mais conteúdo específico, ia ser a área de conhecimento. Então, ciências naturais, ciências matemática, e aí eu lembro que foi um desespero, uma bagunça, porque tava todo mundo, você tá ali, terceiro ano. Eu estudava até na época uma escola muito bem conceituada aqui da minha cidade, escola particular, então era assim, é uma escola que todo mundo tava estudando para fazer federal, fazer UFMG, fazer USP, UFRJ, assim, era bem assim. E a galera desesperou, assim, não sei o que eu faço, não sei. E aí, estudo pro vestibular, estudo pro Enem, e os professores não sabiam, ninguém sabia o que era o Enem, o que vinha na prova, sabe? Era. Ninguém sabia se preparar e tal, e também. Aí o MEC lançou uma prova. Uma prova. Tipo um teste, né? Antes, uma matriz lá, ó, a prova vai ser nesse formato. Isso aí também já foi depois do meio do ano. E Aí a gente já teve, ah, então vai ser assim, vai ser assado, a redação, não sei o quê, como é que vai ser, dividido. Mas eu lembro que foi uma bagunça, essa mudança foi uma bagunça. Praticamente foi na porrada mesmo que eles mudaram essa questão aí do Enem, assim. Não foi nada, como tudo no Brasil, né, as coisas mudam ou vai ou racha, ninguém se planeja muito. Teve mais alguém aí que fez esse Enem antigo e depois fez o novo, ou vocês dois aí fizeram já o novo? Como... Eu fiz o Enem no 2005, que foi quando eu terminei o ensino médio. E assim, no começo, eu não lembro qual foi. Qual foi o primeiro Enem, Gisele? Primeiro ano? Olha, eu sei que foi nos anos 90, agora eu não tenho certeza da data aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Aí eles eram assim, como era, mas era justamente para testar o conhecimento. E aí quando foi no 2003, eu acho, foi logo quando o Lula assumiu, que ele fez aquela ideia de usar o Enem pelo menos para ganhar uma bolsa de estudo nas faculdades particulares. E aí, então, no 2005 já tinha uma visibilidade um pouco maior por causa disso. Só que assim, ainda não era. É não, pelo menos aqui no Ceará tinha um problema que eles só colocaram as provas nas cidades polos. Chamada cidades polos, né? Tinha que ter. Dentro da região, tinha que ter. Como é? Não sei quantos mil moradores. Então só ia ter lá Fortaleza, Maracanaú, Caucaí, Sobral, né? E aí, eu fiz na época, eu morava em Itapajé, que é uma cidade que fica no exatamente entre Sobral e Fortaleza. Aí na época eu fiz a prova em Itapipoca. Tá rapidinho. O primeiro foi em 1998 e o segundo foi em 1999. Eu lembrava que eu tinha tirado 100 em 99, mas tá com medo de arriscar. Eu olhei agora aqui, com certeza. Prossiga. Aí sim, aí a prova que eu fiz era em Itapipoca, era justamente nas sedes das creches, né, do estado. E assim, a Itapoca, para quem não sabe, né, é a terra do Tiririca. Oh, nininho E para lindo! quem e assim, eu para quem nunca tinha saído lá, né, até então só vivia em Itapajé, nunca tinha saído, e eu tinha 17 anos quando eu fiz a prova. Aí lá vai eu com a cidade desconhecida, sozinho. A escola conseguiu lá um carro e aí a gente foi, juntou lá umas três escolas lá e aí conseguiram lotar um ônibus e aí a gente foi. O que aconteceu lá que foi interessante, porque os meus pais me deram acho que uns R$ 15 lá, que como não ia pagar passagem, essas coisas, deram só para mim comer alguma coisa e pronto. E quando chegou essa carta, que foi tão marcante que na época da entrega das cartas teve uma greve do correio. Sempre, né? Tem Na isso. época da... Sempre, sempre. Aí eu cheguei a receber a carta, eu acho que com 2 dias antes da prova. E lá era desse jeito também. Eu tinha que ir até. Era um distrito de Itapajé onde eu morava, então eu tinha que ir até lá na sede para ir lá no correio atrás dessa bendita carta. E aí tinha o nome da escola e quando. Todos os alunos são separados por ordem alfabética, né? Então S e a gente já sabe que já é lá pro final mesmo, né? Na escola que eu fiquei, acho que pegava da letra Q, que eu não conheço ninguém que tenha que comece com a letra Q, mas era do Q até o Z. Justamente porque era pouca gente, né? Tinha muito Raimundo. No Ceará, Raimundo, né? Bem pouco. Raimundo. Que show! Quer dizer que o nome preferido do pessoal é Raimundo, é? Não, é Francisco. Só tinha uma escola só com Francisco. Uma escola só para Francisco e uma só para Maria. Aí depois é que tinha outra com os demais com a letra F. Maria é nacional, cara. Ah, Maria é Maria. nacional. Aqui tem muita Maria. Até porque aqui, né, tem a cidade de Canindé também, que é o segundo maior negócio de peregrinação de São Francisco. É aqui, em Canindé, no Ceará. Aí por isso que tem muito Francisco. Ah, tá. Mas aí sim, continuando, né, que eu cheguei lá na Itapipoca e tinha duas escolas que provavelmente os finados lá, né, que as escolas levam o nome de pessoas que já se foram, eram irmãos, né? E aí o sobrenome era o mesmo. E aí me deixaram na escola errada. Nossa, cara. Por que que me deixaram na escola errada? Porque só tinha eu que ia pra essa bendita escola. É, acho que cara, quase a metade do ônibus ia descer nessa aí, que era com pessoas que eram da letra B, não, da letra C até a letra F. O começo dos F lá, ainda nomes ainda como Fabiano, Fábio, essas coisas, né, que não, antes do Francisco. E aí era nessa escola, e aí me deixaram lá. História como primeiro atrasado do Enem no Nordeste. Aí o que aconteceu? Tinha um colega meu que desceu lá, e aí eu olhei assim o nome, e aí eu perguntei lá na portaria, né, ó, tá aqui, eu mostrei a carta, o cara disse assim, não é aqui, a tua escola é no bairro tal, aí eu não conheceu, tá bom, aí vinha passando um mototáxi, aí eu falei assim, aí eu mostrei pra ele, eu disse assim, eu quero ir pra essa escola aqui, aí o cara olhou assim, e onde é que fica isso? Se você que é da cidade não sabe. primeira vez que eu tô chegando aqui, se você que mora aqui não sabe, aí ele perguntou. Dá até um desespero, bar, né, doido? Aí ele perguntou pro cara do bar, e ele disse assim: ah, deve ser perto, não sei do que. Aí eu sei que aí eu fui com esse mototáxi. E o cara quase não chega, era longe. Ele me cobrou ali R$8, mano. Pra quem tinha ido com 15. Pô, pensei que era 15, cara. Se fosse os 15, bem, eu ia falar ainda foi. Bem que não foi. Que aí eu ainda comprei um refrigerante lá antes de entrar na prova lá. Mas aí foi foda. Aí aconteceu que eu desci, me deixaram lá no lugar errado. E paguei, tive que pegar esse mototáxi aí que eu gastei quase o dinheiro que eu tinha pra ir pra escola. Aí eu tive minha... A primeira agonia de toda pessoa que faz qualquer tipo de concurso, né? Que é ser um dos três últimos. Aí teve que ficar pra E tirar. Eu fui o último mesmo, quer dizer, as duas pessoas lá, os outros dois já estavam com raiva porque eu não acabei a prova. A fiscal tomou a prova da minha mão. A fiscal tomou a prova da minha mão ainda. E por sorte, tinha um conhecido na mesma sala que eu. E aí ele ficou... Lá ele era um dos três últimos. E o que aconteceu foi que aí eu falei, né? Meu ônibus, eles nem me deixaram aqui. Eu tô com a ligeira impressão de que eles não vão vir me buscar. É isso que eu tô pensando aqui. Eu quero ver onde termina isso. Eu tive essa sorte de ter se conhecido. Então eu voltei com o carro deles lá no carro que ele veio. Aí eu fui com esse pessoal. Quando chegou lá no centro, aí eu vi uma menina que tinha vindo no ônibus. Aí eu falei, ó, eles não foram me buscar lá e eu tô indo com o pessoal aqui, né? Aí tá bom, aí fui pra casa. Mas no outro dia, o que tinha de gente com raiva de mim, porque disse que eles ficaram rodando a cidade me procurando. Aí eles ficou todo mundo com raiva e não sei o que. Eu disse assim, olha, se eu quisesse, eu podia processar a escola, porque já começa que eles não me deixaram lá na cidade. Só tinha eu que ia pra aquela escola e não me deixaram lá. Já começa aí, né? Sim, menor de idade, né? Por mais que você tinha 17 anos, mas você era menor. É, pois é. É menor numa cidade desconhecida, porque eu nunca tinha ido pra lá, né? Pra Itapipoca. Organização, né? Porque eles poderiam ter percebido também que a sua prova era num local diferente, né? Teriam que ter pego lá a sua cartinha, ter visto, enfim. É chato não. Também que nessa época o telefone celular, né? Não existia. Bem complicado. Eu só fui ter um celular, acho que 2 anos depois. Aí, pois é, o pessoal ficou com raiva, tipo, me abandonaram na cidade e ainda ficaram com raiva de mim ainda. E aí, assim, lá eu me inscrevi pro ProUni, aí eu tinha aquele mesmo desejo aí da Gisele de fazer administração, também era muito aficionado nisso. E aí, assim, não é querendo me gabar não, mas assim, as faculdades cearenses são as mais procuradas. Apesar do foco ainda ser São Paulo e Rio, mas o Ceará também tem muito. E aí são as primeiras vagas que se acabam, que se acabaram, né? Aí eu lembro que quando eu fui fazer a segunda chamada, ainda tinha lugares em São Paulo, no Rio, mas no Ceará nem apareceu nem a opção de escolher Ceará. E aí eu me lembro que eu coloquei pra fazer administração em Rio Branco. Aí eu depois fiquei pensando assim, eita, se eu sou chamado pra mim lá pro Acre? Né? Você virou o menino do Acre. Universal. Primeiro menino do Acre. É, Mas aí eu tive essa decepção aí do... E aí depois eu fui fazer o Enem no 2000 e... Deixa eu ver aqui, no 2012. Aí no 2012 eu fiz, depois do fim do mundo, aí eu fiz o Enem de novo. Aí já era o novo Enem, né? Ah não, foi antes do fim do mundo. Que aí já era esse Enem com o Sisu. Ah, sim. E na época também... É... Que eu queria... Aí eu já, como eu já... Aí a... Meu desejo pela administração acho que acabou no... Acho que foi no 2008. Aí foi quando eu entrei pra ciência da computação. É, aí minha paixão virou outra. Mas assim, eu acho muito legal. Eu, até um tempo desse eu tava dando aulas ainda de... Com o pessoal de Jovem Aprendiz de administração. Eu mesmo não seguindo a área, eu não deixei de acompanhar muitas coisas. A gestão e gerenciamento tá sempre presente... Independentemente da área que você escolhe, mas são conhecimentos assim, indispensáveis, até para a própria vida da pessoa. Eu acho que tem algumas disciplinas de gestão que deveriam estar até no ensino médio, até no ensino fundamental. Sim, verdade. Coisas de educação econômica, porque impediria as pessoas de fazer muita besteira. Tem gente que sai do médio e não sabe nem fazer um recibo. É mesmo? Isso atrapalha muito a vida da pessoa. Não, é... Deixa eu só puxar um assunto, assim... É um pouquinho fora, mas tem a ver com isso que você tá falando. Quando... Nessa mesma época que eu fiz o Enem, em 2009, eu tava fazendo o Menor Aprendiz. Aqui na minha cidade tinha um curso de aprendizagem industrial pelo Senai. Uhum. Que a gente era menor aprendiz da Vale, sabe? A Vale pagava meio salário. É, isso a gente tinha já 17 anos na época. 16, 17, todo mundo. A primeira vez que todo mundo pegou o salário, né? O primeiro pagamento. Tipo, todo mundo gastou o dinheiro, sabe? Sim, foi lá e comprou tudo que queria. Igual quando sua mãe te dá 10 reais, você vai na padaria e compra tudo de bala. Tudo isso. E é bem isso que a Gisele tá falando. É falta de experiência. Fala assim, pô... Ah, tem um mês pra gastar esse dinheiro, entendeu? Por mais que, às vezes não precisa ajudar em casa, o pai e a mãe é tranquilo, mas dá uma segurada, dá uma administrada, né? No primeiro dia a galera já gastou o negócio, tudo, chegou todo mundo de roupa nova, tênis novos, não sei o quê, só não tinha celular na época, né? Mas é bem isso aí que você tá falando, faz sentido, sabe? Muita gente não sabe administrar. É a educação financeira faz muita falta. E até porque essa coisa, o brasileiro também tem muito essa mania da gastança, né? Ele vê as coisas e quer gastar. Consumismo. É aquela história, a pessoa só comprar 5 quilos de galinha, ele é incapaz de dividir 1 quilo para cada dia e durar 5 dias. ainda chama os vizinhos ainda, né? Aí no outro dia comeu tudo, já é. Eu trabalhei numa faculdade aqui, que o diretor da faculdade, né? A tese dele, ele é pedagogo, a tese dele... Lá do doutorado era sobre a inclusão do empreendedorismo no ensino médio. Para as pessoas já saírem, né, do ensino médio com essa educação empreendedora. Que também é uma coisa bem interessante. Tá, mas voltando aqui para o nosso assunto central, o Enem. Ô Paulo, você tem alguma história aí que você falou, eu acho que um dia que você já chegou atrasado, já conseguiu essa proeza aí de chegar atrasado? De todos aqui, acho que eu fui um que tirei o ensino médio pelo Enem, né? Acho que foi em 2013 que eu fiz a minha primeira prova. Por mais incrível que eu fiz três vezes, minha primeira prova foi tudo tranquilo. Já tava no computador, vi lá o local tudo certinho. E consegui tirar o meu certificado de segundo grau pelo Enem. Aí já quando eu fui tentar pra faculdade, porque por algum motivo eu queria fazer química, até hoje eu não sei porque eu queria. E aí já começou. Química é legal. Cara, matemática não é minha praia. Mas envolve. É legal pra quem não cursou, né? É. Quando não cursa aí, é legal, né? Envolve muito número pra mim já. Pô, não, eu faço física. Era minha paixão também, mas tirando o número. O cara foi eliminando, né? Matemática não, química não, física não, é sobre o quê? Ah, biologia. Biologia é legal. Mato, né? Passar a fazer uns acampamentos, as rodas de viola, um negócio assim. Pior que já vi que tem muita matemática a também. Fumar um cigarrinho pra espantar os mosquitos. biólogo tem essa fama, né? Tem. Biólogo e engenheiro ambiental, cara. Engenharia ambiental, qualquer curso nessa área de meio ambiente tem uma fama desgraçada. Tem uns amigos que estão na área e eles só reclamam. É Flórida, cara. É, né? É, mas é uma fama injustificável. Não tem embasamento essa fama aí, sabe? Alguém inventou isso do nada. Não é baseado em nada. Da minha turma tem poucos que gostam, mas fazer o quê? Carioca tem fama de bandido também, já junta tudo. Pois é, prossiga aí no... É, aí, eu não sei, pra gravar nome de rua, eu sou horrível pra gravar nome de... Qualquer nome, sou horrível. Aí, já tentando lá fazer, me jogaram na letra P, me jogaram pra um lugar onde eu nem sabia que existia. Cara, é muito mato, muito mato. Mas era muito. A prova começava a 1 hora, eu saí de casa 10 horas da manhã. Cheguei lá em cima da hora ainda. No primeiro dia, no segundo dia eu cheguei atrasado. Mas consegui entrar. Ainda assim não consegui a nota. O pior de tudo foi minha terceira vez. Minha terceira vez... Eu falei, não, vou sair de casa bem cedo, vou sair de casa 10h30 da manhã, que era num lugar aqui perto que eu conhecia. Falei, vou sair de casa 10h30 da manhã pra não me atrasar. Eu peguei um engarrafamento, mas era um engarrafamento tão grande, tudo parado, nada andava. E uns amigos meus daqui da rua iam fazer a prova comigo perto da onde que eu ia fazer. E a gente andamos uma distância muito... Andamos não, corremos. A gente ficamos correndo sem parar 1 hora pra tentar chegar no lugar da prova. E não sei onde que chegou essa exposição. Aí chegou uma parte e tinha um cara passando na rua assim, viu que a gente tava morto de cansado. Aí um cara que a gente nunca viu na vida falou, não, entra aqui no carro que eu vou levar vocês lá na escola. Aí olhamos um pra cara do outro. olhamos pro cara do outro, falamos, já estamos na merda mesmo, vamos. Aí a gente entrou, sendo que a maioria ia fazendo uma escola perto de onde que a gente tava. Aí o cara, não, pode descer geral. Aí quando eu fui ver, meu lugar ainda tava distante. Não, eu vou dar meu jeito. E eu corri mais uns 20 minutos. Aí quando eu entrei numa rua, eu olhei assim o relógio, era e o pior de tudo é você correndo pra fazer a prova do Enem. Todo mundo na rua vê que você tá correndo com motivo e tudo mais. Ih, não vai dar tempo. São Silvestre. É, isso aí é o que deixa mais puto. Não vai dar tempo, chegou atrasado, não sei o quê. Aí os outros falando seu vídeo te deixa mais puto ainda. É. Neguinho já tá filmando com o celular. É, vagabundo já fica rindo, já fica. Ah, não. Aí quando eu virei na rua, deu 1 hora, quando eu fui ver, o cara tava fechando um portão. Aí o cara ainda foi. Não sei se o cara foi bom comigo. Eu ouvi o sinal tocando, o cara fechando o portão. O cara, vem. Aí eu consegui fazer. Pra depois de tudo isso. Ah, você não fez igual aquele cara de Fortaleza, não, né? Fingi que desmaiou. Não, na hora que o cara tava baixando o portão, ele passou por debaixo, igual nos filmes. Nossa, esse é ninja, hein? Ele deu uma derrapada. Mitou, ele. Não, sério, foi em Fortaleza. Fortaleza tem umas histórias boas. Não, e o pior de tudo isso, fazer tudo isso pra não conseguir a nota. É, pior de tudo, desisti e fui pro particular mesmo. Ah, igual falou, hoje em dia o Enem, tipo, eu não consegui a nota pra entrar numa pública, mas a nota ainda assim me deu uma boa bolsa pra vale na particular. Pro Uni. Eu sei que aí depois, né, de 2012 pra cá, eu fiz no 2012 e no 2014. Aí foram aqui em Sobral mesmo. Aí, só que sempre eles colocavam para as escolas mais distantes possíveis também, igual aí o... Só que pelo menos no caso eu já tinha moto, então não foi tão ruim, não. É, com essa questão de localização, eu sempre dei sorte, porque da primeira vez que eu fiz, foi do outro lado da cidade mesmo. Só que é um bairro que tem ônibus direto. Aí foi tranquilo, peguei o busão e já sabia, bem fácil chegar. E a outra vez que eu fiz, eu já tava morando em outra cidade, mas foi praticamente no mesmo bairro. Aí fui a pé, tranquilo. Essa questão, eu nunca dei esse azar de pegar a prova longe, ter que passar perrengue, esses perrengues aí não. A única coisa que eu tenho com o Enem é que o primeiro Enem mesmo que eu fiz foi todo vacalhado, cara. Tudo bacalhado, porque primeiro que eu já sabia o curso que eu queria. Que eu fiz, eu sou formado em engenharia de controle e automação. E aqui perto, na cidade vizinha, tem o curso, sabe? Na particular. Aí conversando em casa, aquela coisa. Até meus pais também não são muito ligados, não fizeram ensino superior, não, nem nada. Então não tem essa ideia, sabe? De fazer ou não fazer, o que é melhor, público, particular. Praticamente fui eu que decidi. Aí eu conversando com meu pai, falei, ah, se você quiser ir pra particular, a gente tem condição de te manter lá. Ou se você quiser tentar a pública, aí você que decide. Eu, com 17 anos, não tinha responsabilidade de nada. Falei assim, ah, não vou passar nesse negócio de Enem, não. Então, aí acabou que foi o primeiro ano que mudou, então a gente não sabia muito, mas isso é o de menos. Aí fui, fiz a prova bem vacalhado mesmo, assim. Fui pra fazer, sabe? Fui porque eu era obrigado. Eu lembro que no segundo dia, que a prova era sábado e domingo, né? Agora tá dois domingos diferente. Mas, o segundo, no domingo, era dia de jogo, sabe? O jogo começava às 5 da tarde. Eu lembro que eu, tipo, ah, tá dando a hora do jogo, vou sair marcando, sabe? E, tipo, o meu Enem foi todo vacalhado. No outro ano até tentei de novo, fiz mais direitinho, consegui uma nota até boa em matemática e tal. Mas também já tava cursando engenharia, então nem fiz mais pra ver mesmo como é que ia ser. É igual eu. Hoje em dia eu penso em fazer só pra ver minha nota. Mas se eu conseguiria tirar uma boa nota em ciência. Mas se tiver alguém ouvindo aí que pensa em fazer particular ou pública, minha dica é faça pública. Faça, se esforce, faça pública. Não faça universidade particular. Se for fazer uma particular, faça uma muito boa, sabe? Com conceito muito bom. Isso aí. Porque o mercado de trabalho exige, sabe? Você numa particular e você numa pública, quem vem da tem pública... Tem umas vantagens mesmo. Tem vantagem, sabe? Então vale a pena você... Entendeu? O cara, o conhecimento pode ser o mesmo, mas o nome no diploma ali faz toda a diferença, mas é. Entre uma pública e uma particular, as empresas preferem muito mais a pública do que a particular. Eu sei que na última vez que eu fiz, no 2014, aí em 2012 eu levei bomba naquela prova de linguagens, né? Não precisa nem falar muito, né? Acho que todo mundo já sabe que cada questão é praticamente um livro. E aí isso, eu perdi muito tempo lendo as questões. Quer dizer, eu nem lia, né? Que as questões eram. Eu começava a ver assim. Aí eu fiz a prova de português de qualquer jeito e me dei mal. Aí no 2000, e aí, na época, eu queria fazer mecatrônica no IFCE. Oh, é nóis, e aí, devido à bendita da prova de português. Aí eu não fiquei, porque aqui eles têm a questão dos pesos, né? Que aí os pesos é a redação, a exatas e a linguagens. Então quando... Aí no final, no 2014 eu não, vou fazer mais tranquilo aqui. Aí comecei, eu fiz a redação, aí fui lendo, refletindo. Aí fiz... Sabe quando você faz a coisa numa tranquilidade tão grande? E você vai fazendo e... E aí quando eu cheguei na última questão de português, aí... acabei aí, começar de matemática. Quando... Aí eu comecei, né? Fiz a primeira de matemática, a segunda, a terceira. Quando eu cheguei, acho que na 15ª, aí... Eu não sei o que foi, eu levantei a cabeça. A menina já tava tirando o papel, que faltava meia hora pra acabar a prova. Eu tava tão relaxado na prova de português que passou 3 horas. Eu levei 3 horas pra fazer a prova de português e só tinha meia hora pra fazer a prova de matemática. aí eu só olhando, não sei se vocês se lembram daquele episódio do Pica-Pau, aquele dos 100 mil dólares. Do gato, ele fica, ah, 100 mil dólares, aí ele fica se lembrando das mulheres. Aí ele perde o dinheiro, aí o barco afunda, a casa cai. Mulheres! Aí eu tava olhando o se fechando, porque eu tinha meia hora pra fazer 30 questões de. Eu tinha meia hora pra fazer 30 questões de matemática e física. Aí eu vi só o portão do IFCE fechando na minha cara. Aí eu. Mecatrônica! E aí o que aconteceu? Eu saí marcando, né? Aí quando eu fui ver o resultado, eu acertei as 15 que eu fiz. E nossa. E aí das outras 30 eu ainda acertei 10. Mesmo marcando na doida, porque eu também não queria ser um dos três últimos. Orgulho, né? Feriu o orgulho. Pois é. Dessa vez, não. E não me ferraram no vestibular do IFC, mano. Eu fiz o vestibular pra eletrotécnico. E aí eu fazendo a prova e tal, tinha 5 pessoas na sala. E aí, rapaz, eu olhei assim pro lado e faltava ainda algumas questões. Eu vou dar uma acelerada aqui. Aí fiz ali, aí levantou um. Aí eu comecei a fazer um pouco mais rápido. Quando eu terminei, que eu terminei de marcar o gabarito, que eu levantei, um miserável que tava sentado atrás de mim saiu correndo. Literalmente, ele levantou da cadeira e correu pra entregar. E aí lá vai eu esperar os outros dois. O cara saiu correndo mesmo. Até o fiscal riu da minha cara. É porque só tinha 4 pessoas na sala. Porque ele ia ficar Você só faltou aquela narração do Luiz Roberto, né? Hoje não, hoje não. Hoje sim. Galvão. Porque aí, eu, no caso, eu fiquei com os três últimos. Tinha 4 pessoas na sala, o cara saiu correndo. Aí. Pois é. Foda. Aí lá vai. Aí eu ainda fiquei, ainda eu acho que uns 10 minutos ainda esperando os outros dois lá terminar a prova. Eu sei que quando os caras entregaram, eu abri a porta e saí correndo. É foda. Mas o Enem, acho assim, pra galera, né? Pra sociedade e tudo, é um evento, né, cara? O final do ano faz parte já do calendário, assim. Novembro tem o Enem, dezembro tem o Roberto Carlos e tal. Porque. É a sequência, né? Que é o Enem, o Black Friday. É. E o Carlos e a São Silvestre. É as coisas que não pode. Pois é, porque. E acho que essa semana já começa também a Simone, né? Simone? É, já começa a Simone. Então não lembro, é Natal. Quanto mais te lembrar, aí mais as pessoas vão correr pra fazer, entendeu? É assim, é uma questão de inconsciente coletivo, entendeu? É uma questão de inconsciente coletivo. Não, mas pra mim, na minha mente, só é final do ano quando eu escuto esse comercial. Não, nem começar. Qualquer loja que você entra tá tocando essa música. É, foda. Eu não sei quanto a vocês aí, mas aqui tava até uma versão forró do Simone é Natal. Ou seja, assim, a coisa evolui, sabe? Só não fica parada, se fosse. Ah, o pessoal do Tecnobrega aí não para não, no tempo não. Nossa! Então, aqui chega muito material daí pra cá e os caras não param, qualquer coisa os caras já tem. É, tem versão de tecno e versão de forró, tem de os tudo. Os tecnobrega aí é muito engraçado. Mas pera aí, nós estamos fugindo. Essa pauta aí é de domingo. Não, vou gravar essa pauta aí domingo. Segura essa informação aí que vai render. Mas eu tava falando porque são dois principais pontos do Enem que importam, né? O Enem importa pra duas coisas. Primeiro, pra gente assistir no jornal Os Atrasados, né? Todo mundo ri e vira meme e tudo. E o segundo são as pérolas do Enem, né? São as pérolas da redação, porque a única que tem aberta hoje em dia é a redação. Mas as pérolas do Enem, cara, também sai muita coisa boa aí da galera. Altas filosofias. O Enem, eu nunca vi. Eu fiz a prova lá pensando. Aí quando chegou no tema 200 anos da migração chinesa, eu falei, caralho, como eu vou escrever uma redação sobre isso? Eu nem sabia que tinha migração. Cara, os caras que escolhem o tema do Enem, parece que eles falam, como eu vou fazer pra ferrar esses indivíduos? Eu fiz a publicidade infantil, né, que todo mundo estudou o protesto lá dos 13 centavos, né, todo mundo, não, viu o protesto aí, que foi a publicidade. Seguinte, a prova, na verdade, ela é, ela começa a ser elaborada no início do ano. A gente tem sempre esse costume de falar que as questões que vão carregar não são referentes ao segundo semestre. Então, os temas mais recentes, mais próximos, eu acho que 3 meses antes não adianta pegar nenhum tema. É melhor pegar sempre os temas das coisas que aconteceram no início do ano. Outra coisa também é que eles procuram um tema, tem que juntar. a maior coisa de conhecimentos gerais possível. Por exemplo, quando se fala de imigração, você vai falar aí de questões sociais, você vai falar de segurança, de empregabilidade, você vai falar um pouco da história daquele país, você vai falar da relação daquele país com o nosso. Então, é uma chance do aluno desenvolver mais tema, você precisa ter gente cultural. Na realidade, assim, seria uma, vamos dizer assim, uma saída para o aluno, tá? Faz só colocar a coisa dentro do tempo, vamos dizer assim, o que, que é que a gente tem hoje de problemas sociais, o que a gente tem hoje de problemas, o que, que essa questão ela gera para aquela sociedade, para aquele grupo que aquele aluno está inserido. E a maioria dos alunos, ele acaba caindo naquele do eu acho que, e o eu acho que ele não ajuda em nada, ele só atrapalha, entendeu? Então, o aluno acaba muitas vezes detendo, quando ele vai fazer a redação, no que, na visão dele perante aquele assunto. E ele tem que procurar a visão da sociedade perante aquele assunto. Até porque o foco é a capacidade argumentativa, né? Sim. Exato, o foco é a capacidade argumentativa. Minha maior pontuação no Enem foi desse da imigração chinesa. Que eu tirei 7, tirei 7.2. E te falar, foi a prova que eu mais menti. Eu tirei gráfico de onde nem existia. Não, porque 72.8% faz isso. E porque não sei o que faz aquilo. E eu tirava um bagulho muito doido, mas eu fazia gráfico. Eu falava de cidade de São Paulo, cidade do Rio, que eu nem sabia se tinha chinês. E foi minha maior nota. O chinês tem todo canto. Aqui em Sobral tem um monte. Tem pombo, tem chinês. Onde tem pombo, tem chinês pra fazer pastel. Eu não quero cair no estereótipo. Eu não quero cair no estereótipo do pastel de flango. Até porque se for cair no estereótipo do pastel de flango, a gente vai cair no estereótipo do produto pilata, a gente vai cair um monte de estereótipo aí, tipo gigante. Mas aqui os chinês então é que tem aqui são... um tem a lanchonete, né, que vende pastel. Só que o dele é só de queijo e carne, não é de flango. E os outros é aquelas lojinhas de produtos made in China mesmo, né? Os famosos falsificados. A pastelaria daqui da rua da minha casa apareceu no G1. Foi fechada porque tava vendendo pastel, coxinha. Não, não era nem pastel, era coxinha. Tava vendendo coxinha de pombo. Não, aqui na minha cidade, depois que chegou a pastelaria do chinês, os gatos sumiu tudo na rua, velho. Em Valadares não existe gato. Não existe gato. E lá na China é normal comer gato, cachorro. É, eu tava vendo, pô. Um dia desse, um colega meu colocou um negócio no Facebook falando, ah, isso aí é errado, não sei o quê. Aí eu fiz um simbólico comentário, eu disse assim, se você tá num lugar que tem 2 bilhões de pessoas, né, mais de 2 bilhões, como é que você acha que eles vão alimentar esse monte de gente? Tem que comer até as pedras. Largato, inseto, o que tiver, estão comendo. Se fritar lá, se jogar no óleo e fritar, tu come, tranquilo. O chinês. Mas nós estamos falando de chinês já. Eu vou guardar essa pauta para estereótipos. Eu acho que foi mais difícil pelo susto mesmo, porque assim. Eu não tava nem pensando no protesto, não, mas assim, quando eu vi publicidade infantil e eu pensando assim, cara. Eu fiz esse vestibular. Aí eu pensei assim, cara, publicidade infantil. Eu fiz o meu minha redação todinha baseado naquele que eles colocam os trechos, né? É tanto que minha nota foi baixa e o feedback deles foi incrível. Eles disseram que eles usaram com essas palavras, né? O candidato não tem como é que se diz a redação via seguido de diversas repetições dos textos bases, o que prova a baixa capacidade de argumentação. Caraca! Eu queria procurar esse avaliador para me mostrar meus artigos científicos que eu tenho publicado. Falar, argumenta comigo agora aqui. Vamos agora. Pra quem já foi... Vamos argumentar, né? Pra quem já foi na Câmara dos Deputados falar sobre usar jogo pra na educação, pra melhorar a educação e até pra competição esportiva, vem falar agora de capacidade argumentativa. Mas aí tem aquela situação, se eu fosse argumentar sobre isso, eu ia falar assim, você pode ser muito bom, mas naquele momento você não mostrou quanto você é bom. Eu, quando eu olhei o tema, eu não... Eu não chorei mesmo porque, enfim, não era tão assustador, mas era uma coisa que eu sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar, o que foi só esse problema. Mas... Naquele ano, eu tinha certeza que ia cair esse tema, porque... Que ano foi esse? 2014. Lembra? 2014. Eu era professora do curso de marketing, do técnico em marketing, e eu estava dando aula de publicidade. E eu tava acompanhando toda a hype do momento, que foi justamente quando estavam cortando os programas da TV. E estavam cortando as propagandas desses programas. E a Globo terminou, o TV Globinho, tava tendo assim, toda uma reformulação na programação infantil da TV. E tava muito debatido isso daí, sobre essa questão da relação entre criança e consumo. E eu falava tanto com os meus alunos, fiz aula sobre isso. E aí chega na hora da prova do Enem, eles não sabem o que escrever. E aí chegam lá reclamando. Poxa, eu não sabia o que escrever. Eu falei, eu não acredito. Depois de todo o esforço que eu tive por vocês, vocês falaram que não sabiam o que escrever. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz eles refazerem a redação lá na sala. Caramba. Da disciplina de publicidade. Foi. Eu falei, agora vocês vão ter que refazer como atividade da paliativa. Porque, porra, que merda, cara. Eu tô fazendo o que lá, então? É. Mas, tá, agora que você puxou esse assunto aí, foi pra esse tema, queria só trazer... Tem duas discussões que eu queria trazer aqui. O primeiro é a questão do vestibular, sabe? Desse formato vestibular. Eu acho que... Queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu acho... Que é uma prova muito... Como que eu poderia dizer? Ela é meio carrasca, sabe? Meio? Eu tô tentando achar a palavra aqui, mas seria isso. Porque... Vamos pôr aí. Mas é pela questão da extensão dela, né? Nem que ela seja carrasca, é que ela é cansativa. Não, só pra eu terminar de desenvolver meu raciocínio aqui. Qual que é a média de idade dos seus alunos aí que você trabalha? Olha, assim, no momento eu tô trabalhando com alunos de universidade, mas quando eu trabalhava com médio técnico, o aluno a partir dos 14, 15 anos, ele já pode fazer o primeiro ano do ensino médio. Então, de 15 aos 18 seria a faixa etária do médio, vamos dizer assim, normal, né, para as pessoas que estão fazendo médio regular, como a gente diz. Claro, tem o aluno do EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, então a clientela do ensino médio ela é muito abrangente. A gente não pode delimitar que só adolescente faz a prova. Porque também tem muito não, adulto que faz a prova. Tem aqueles que já são formados e estão fazendo a prova. E no caso, então ela tem assim, claro, eles fazem com base em estudos estatísticos, né? Com relação à quantidade de pessoas que se inscrevem, tipo de pessoas, etc e tal. A gente sabe que no Brasil, apesar de todos os esforços do governo para poder tentar colocar o aluno na sala de aula mais cedo possível, há muitas pessoas que vão fazer ensino médio tardio, porque a vida empurra, né? A pessoa às vezes casa, você vai trabalhar, acaba parando de estudar. Então a gente não pode afirmar que ela é voltada para o jovem, voltada para o adolescente. Ela é voltada para o público a partir a de proposta 14. Era para ser para o ensino médio, mas não é. Não é só... Exato. Aí o que acontece? Claro, a gente tem uma clientela maior entre os jovens. E mesmo as pessoas que já são mais adultas, elas teriam condições de fazer a prova que o jovem faz. Porque ele também estaria estudando. Até aí, tudo bem. O problema é, a prova do Enem, ela é dividida em competências e habilidades. Isso. E o nosso ensino médio não é dividido em competências e habilidades. Então, a lógica que é usada para a construção da prova não é a mesma lógica que é utilizada nas escolas de ensino médio. Essa reforma da educação, ela visava tentar parear, tentar deixar mais igual vamos dizer assim, deixar mais homogêneo esse discurso, tentar deixar mais homogêneo esse padrão. Só que ela vem sofrendo muitas resistências. Eu, na época, era coordenadora de curso e acompanhei um pouco do que era o texto dessa reforma do ensino médio. E eu achava que ela ia se tornar mais prática para essa questão do Enem e do acesso à universidade. Até porque a gente acaba dividindo o nosso estudo mesmo em competência e habilidades. Como eu falei para vocês, eu fiz o médio técnico em contabilidade. Então, lógico, eu estudava mais as disciplinas de raciocínio lógico e matemático. Filosofia, sociologia, elas são importantes? Elas são importantes. Só que elas só tiveram espaço no primeiro ano. Porque eu estava fazendo o quê? Educação voltada para o trabalho. as pessoas falam assim: ah, mas isso é desumano, porque o ser humano então é uma ferramenta, a gente vai voltar no modelo mecanicista. Só que na realidade, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar. E por mais que você não desenvolva uma atividade de renda, a própria organização estrutural da sociedade, ela é voltada para a gestão, principalmente da autogestão. Eu tenho que gerenciar o meu dinheiro, eu tenho que gerenciar a minha vida. Então, nesse sentido, eu acho que é ineficiente quando você coloca um monte de disciplinas dispersas, espalhadas, e muitas vezes o discurso delas não bate com o discurso da prova, do Enem, e você acaba surgindo aquela demanda, aquela necessidade dos cursinhos. O cara vai ter que fazer um cursinho preparatório para o Enem para poder tirar uma boa nota, porque o que ele estuda no ensino médio não é suficiente. E aí, ele tem um discurso lá na escola dele, que é o discurso da escola, para poder tirar as notas para passar no médio, e ele tem um discurso lá do cursinho, que às vezes não bate com o discurso da escola. É. E aí você imagina a cabeça desse aluno. E aí tem expectativa, questão nervosa, é uma pressão muito grande. Entende? Aquele negócio de ensinar a coisa certa do jeito errado, né? É, aí o que acontece? Pressão muitas vezes não traz o resultado esperado. A gente vê que algumas escolas, elas já estão tentando sincronizar o preparatório do Enem com o conteúdo do médio. Tem algumas escolas que já fazem isso, principalmente particulares. As públicas eu acredito que não, mas as particulares fazem. E são as que têm melhores resultados. É, por isso que eu tô nesse ponto de que é carrasco a prova, sabe? Primeiro porque, na minha opinião, toda prova... Ela tem esse ponto aí de pressão, sabe? Você tem que fazer uma avaliação sobre um conteúdo todo em cima de uma prova, sabe? E na vida, a gente, por mais que em alguns momentos você passe por isso, você tá num momento de pressão e você tem que resolver e você não tem a quem consultar, mas, sei lá, 90% dos momentos da sua vida profissional, você vai ter um auxílio, você vai consultar um material que seja, sabe? Você tem internet, hoje em dia você tem internet na palma da sua mão. Então, você, toda prova, você pegar todo o seu conhecimento e depositar e falar assim, quem sabe fazer, vai conseguir fazer essa prova. Isso é muito limitante, né? Para qualquer coisa. Só que, infelizmente, hoje em dia é ainda o melhor sistema de avaliação. Não tem outra forma de você avaliar sem ser via prova. Não sei, eu não sou pedagogo, não sou educador, mas eu entendo sim, tá? E eu acho assim que, por essa faixa de idade, por mais que você tenha alunos de ensino médio que fazem EJA ou que volte depois de muito tempo a fazer para tentar um ensino superior, às vezes o cara, a pessoa tinha um filho e não podia fazer um ensino superior, ou precisava trabalhar muito e não podia fazer um ensino superior, e depois de certo tempo tem essa possibilidade, tá? Mas mesmo assim, é tanto conteúdo, é tanta coisa, abrange tanto conhecimento que é quase impossível você ter domínio sobre tudo, sabe? Uma coisa que o Enem trouxe de bom, que eu vejo, é essa compactação em áreas de conhecimento, né? Então você tem ali a física, a química e a biologia, não, né? Física, química, junta. A matemática é uma prova separada. Não, física. Não, é junto. E matemática. É junto. Juntou matemática? Ué, matemática. Não, sempre foi. É junto. Que ele chama de ciências da natureza. É, matemática, química e física. Pois é. Tá, aí depois você tem lá biologia e tal, você tem sociologia. Isso, pra mim, facilita, porque você não tem que estudar uma disciplina. Então, por exemplo, física e química, você tem no segundo ano do ensino médio, as disciplinas são praticamente as mesmas, né? A físico-química, você tem horas que a geografia e a história falam a mesma coisa, sabe? Você tá no mesmo conteúdo em geografia e história, a mesma coisa. Só que eu acho, aí que tá o ponto da Gisele, eu acho muito interessante, porque tem que mudar a mentalidade do ensino médio. Você não pode mais ter uma prova de conteúdo, do conteúdo de um jeito e o ensino médio de outro. Mas aí já muda, né? Aí é um próximo passo, igual eu falei no começo. No Brasil as coisas são assim, vai na porrada. O cara tem uma ideia que, ah, isso aqui vai funcionar, mas a gente precisa preparar, vai ter que fazer várias coisas, vai demorar 10 anos. Ah, não, 10 anos eu não tô eleito mais não, bota isso aí, entendeu? Bota isso aí. Lá na frente, quando estiver funcionando, vai falar que fui eu que implementei. Fui eu que coloquei. Né? O que aconteceu no governo Lula, né? É o Lula que mudou o ensino médio, mas o que mudou o Enem. Mas o Enem funciona agora. Na época que eu fiz o Enem não funcionava. O Enem era uma bagunça. Entendeu? A minha primeira prova do Enem, que foi em 2009, ela foi cancelada. Sabe? Ela era uma data, além de todo esse transtorno que teve de mudar o vestibular, o formato vestibular, a prova ainda foi adiada. Ela era no final de semana, estava todo mundo preparado. Se eu não me engano, a prova vazou e eles passaram lá pro, sabe, para dezembro a prova. Então teve até funcionar o Enem. Agora está funcionando. Agora, mesmo assim, a FUVEST, né, as faculdades da FUVEST ainda não aceitam. Elas têm o vestibular delas separado. Aí a gente tem duas questões. Uma, por que que existe prova do Enem? Mas inicialmente essa ideia do Enem é para as federais, né? Por que não existe acesso à universidade para todos? Se todo aluno do médio, quando tivesse... quando terminasse o curso dele, tivesse uma vaga na universidade, não haveria necessidade de fazer um teste de seleção. Isso é uma coisa. Outra coisa, teste de seleção... Então, você já tem uma espécie de seleção natural daquele profissional no futuro. Se o cara passa naquela prova, provavelmente ele vai ter um bom desempenho na faculdade. Porque a faculdade, por mais que seja pública, ela é um investimento no aluno. O governo, ou o pai, a mãe, ou ele mesmo, está bancando o estudo dele para que ele possa tornar um profissional e dar um retorno para a sociedade, para ele mesmo. Só que o que acontece? Se você pega uma pessoa que ela não tem uma base forte, ele vai ser um péssimo profissional. Não adianta, pode ter a melhor faculdade do mundo, mas se ele não for um bom aluno, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. E aí, a gente já vai para a segunda situação, a avaliação específica da universidade. Ali o aluno já tinha uma ideia do que ele encontra lá dentro, né? Porque se a prova da universidade for difícil, ele sabe que a universidade vai ser um desafio para ele. Só que aí a gente já tem também uma outra situação, que é a estrutura interna deles para criação e para fazer essa prova, caso para impressão da prova, para estrutura da prova, porque a gente sabe que isso daí é dinheiro. Os professores que corrigem a prova, os professores que formulam a prova, a gráfica que imprime. Então, quando deixou tudo na mão do governo federal, já se tirou muito dessas empresas que viviam de fazer essas avaliações. Então, também mudou o direcionamento de cursinho. Foi uma coisa assim, que abalou totalmente a estrutura da educação. E ela, com essas mudanças, ela continua modificando o tempo todo. Por que é necessária essa modificação? Porque o mundo está mudando, os profissionais também. As exigências são outras. Então, com certeza, as mudanças não param por aí. Devem mudar bastante e outras coisas também. E eu acredito que, assim, é desigual? É desigual. Mas a sociedade é feita de seleção natural. De alguma forma, a pessoa sim. é selecionada. Não, vou voltar no meu exemplo, entendeu? Eu sou uma péssima pessoa para prova, sabe? Eu não consigo, eu não sou bom em prova, sabe? Até por isso eu fui fazer uma faculdade particular, sabe? Na época eu falei, eu não gosto de estudar, sabe? Eu não gosto de estudar. Fui fazer uma faculdade particular. Hoje em dia me arrependo? Sim. Deveria ter feito uma pública. Tinha condição? Sim. Na época eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu queria praticamente da minha vida. Você com 18 anos... Salvo algumas pessoas, a maioria dos adolescentes, eles não sabem o que querem da sua vida, sabe? Quando eu entrei com 18 e saí com 23, minha cabeça era outra, sabe? Ali eu já sabia o que eu queria. Então, às vezes falta isso, sabe? O que eu falo, a questão é de... Como eu posso dizer... É uma prova carrasca, sabe? Toda prova é. Mas, igual você falou, é uma seleção, sabe? Infelizmente, assim. Depois que eu fiz particular, fui correr atrás. Entendeu? Hoje em dia, eu fui pra Bahia, fiz meu mestrado, entendeu? Fui pra uma universidade pública, fiz lá meu mestrado e tudo. Fui um dos últimos também da seleção, entendeu? Passei, fui um dos últimos. Mas passei e fiz. Consegui minha bolsa, fiz com bolsa e tudo. Mas assim, correndo atrás, sabe? Eu tô sempre correndo atrás por essa minha dificuldade. Não necessariamente quer dizer que eu sou um mau é profissional ou que quem passou em primeiro na prova é melhor do que eu, não. São só características diferentes de pessoas, sabe? Mas, hoje em dia, ainda é a melhor forma de se avaliar. É a forma mais justa, é a forma mais clara. Por exemplo, um concurso, né? Como é que você vai avaliar? Tem que ser uma prova. A prova é igual para todo mundo, sabe? Vai passar quem for o melhor na prova. É uma forma de seleção. Mas é uma coisa que também pode mudar, sabe? Essa questão da... Não sei, talvez você fazer o Enem durante o ensino médio, em vez de ser uma prova só no terceiro ano, poderia ser uma prova no primeiro ano, todos os alunos do primeiro ano fazem, depois... Aí você cai no outro problema, que quem já terminou o terceiro ano, que, né, que são essas pessoas, os adultos que estão querendo ingressar, aí seria uma prova diferente e tudo. Mas, assim... Deve-se pensar isso, sabe? Eu acho que essa questão da educação, ela deve ser pensada. O ensino médio, eu gostei muito dessa reforma, não muito de como ela está sendo implementada, de como eles estão querendo fazer, mas a proposta é boa, sabe? A proposta da reforma do ensino médio é muito boa. Só tem que ver como que isso vai ser feito. Sim, sim. E é complicado porque é uma coisa contínua, né? Porque, na realidade, talvez o aluno ele já tenha um choque mesmo de que ele está entrando para a vida adulta, para o mercado de trabalho, quando ele vai fazer a prova do Enem, que é uma coisa que ele devia ser preparado desde o prézinho, né? Agora, infelizmente, às vezes o aluno ele tem um ensino fundamental fraco, ele não tem essa noção de que ele vai ter que enfrentar o mercado de trabalho ou gerenciar a própria vida no futuro. É até engraçado isso também. Eu sinto muito, de uma maneira geral, no adolescente. Quando a gente faz o ensino médio técnico, a gente faz a oferta para o aluno que vai cursar juntamente com o ensino médio regular, e ele é um aluno adolescente, a gente observa que ele ainda não tem essa cabeça voltada para o mercado de trabalho. O aluno que ele já finalizou o médio e ele vai fazer o técnico de nível médio, ele já tem uma cabeça bem melhor, ele já vai sabendo o que ele quer. Mas esse de 14 aos 18, que a gente chama ensino médio integrado, eu percebo que ele não tem maturidade muitas vezes. E em alguns lugares assim, já é trabalhado o fundamental técnico, que são para aquelas, geralmente, educação de jovens e adultos, né? Mas a gente percebe que, claro, à medida que o indivíduo ele vai ganhando educação, ele vai ganhando cultura, ele vai também adquirindo responsabilidade, as competências e habilidades necessárias para ele encarar uma profissão. Estou implantando isso aí aqui em Sobral. Só que esse processo, muitas vezes, eu acho que o adolescente ele não é preparado a nível de maturidade para encarar essa coisa do mercado de trabalho. Aqui eles estão, porque no estado, né, já são 184 escolas profissionais, né, públicas, quer dizer, a pessoa passa toda, termina o ensino médio, e é só para alunos mesmo que não tem essa, o fulano entrou, porque não sei, é só ter que ter passado o ensino fundamental todinho em escola pública, né, da prefeitura, e aí vai para essas escolas de ensino médio profissionalizante, já sai de lá com uma profissão e experiência também, né? Porque aí as empresas são obrigadas a dar o estágio para esses alunos, e aí a prefeitura daqui está fazendo a de tempo integral por fundamental, quer dizer, já vai mudando, porque eles ainda pegam, essas profissionais pegam muita gente de nível que vem do fundamental, né? Com muito disperso, né? E agora eles estão querendo centrar para que ele já saia, passe toda a vida dele já. Como é que se diz, já mesmo dedicado a estudos, e aí quando ele sair já para ir para a faculdade, então ele já vai ter uma cabeça bem sabendo o que quer mesmo. Isso. E outra coisa que essa mudança do Enem trouxe, que foi até falada, é a questão de que você precisa fazer uma prova na sua cidade e você concorre para qualquer lugar do Brasil, sabe? Isso, assim... Isso é ótimo. Muita gente assim, não tem noção do que é isso, de quantas portas isso abre, sabe? Porque vamos supor, vou pegar um exemplo. Eu fiz o meu mestrado em Ilhéus, e em Ilhéus tem uma universidade estadual, sabe? Lá tem curso de praticamente tudo. Tem medicina, tem engenharia, matemática, tem uma gama muito grande de cursos. Vamos pegar um cenário sem o Enem. tá? O que que ia acontecer? Mas os alunos de classe média alta, que estudam em escola particular ali da região, né, que vamos supor Ilhéus, Itabuna, que é ali perto, todos eles iriam prestar vestibular para o UESC, sabe? Para a Universidade Estadual de lá. O que que acontece? Esses alunos ficam com as vagas e os alunos de classe média baixa não conseguem. Sabe, porque estudou na escola pública, não estou falando que a escola pública é pior do que a escola particular, não é isso a questão, e nem com um aluno de escola pública é menos competente, não é isso, mas a pessoa que tem um ensino particular, ele tem uma preparação muito maior, sabe, tem, isso é claro, gente, ele tem estrutura. Estrutura, na verdade é que estrutura, ele pode ter a melhor escola do mundo, se ele não tiver material didático, se ele não tiver um ambiente para ele estudar, se ele não tiver acompanhamento, não vai adiantar de nada. Ele pode se dedicar ao máximo. Eu tiro por mim, o meu médio, ele não foi dos melhores. Eu fiz o fundamental na escola particular, agora o médio eu fiz na escola pública. Não estava numa época muito boa e realmente o curso que eu fiz não tinha a menor condição de fazer aqui na cidade, porque não tinha como comprar materiais, que tem muita internet, cidade isolada, não tem como viajar para comprar livro, enfim. Então, eu me esforçava ao máximo. Eu tirei primeiro lugar em Olimpíada de Matemática, eu tirei 100 no Enem, eu fiz tudo que eu pude. Só que ainda assim não foi suficiente, porque faltava recursos. Pois é, mas com essa história de unificar, aí vão pegar esse caso desse aluno de escola particular, classe média alta, né, que tem uma condição de pagar um cursinho, uma coisa assim. Ele faz o vestibular unificado, o Enem. A nota dele, vamos supor que ele consegue passar em numa USP, sabe? Ou em Salvador, ou em qualquer outra, onde para ele seria... Ele tem condição de mudar de cidade, de... Olha, só com isso já abre vaga nessa universidade estadual que é da cidade, sabe? E os alunos de escola pública que não conseguiram essa nota tão boa, tem condição de entrar nessa universidade pública, sabe? Só isso, é uma pequena coisa, já muda totalmente como é que fala? O cenário, sabe? Olha quantas portas são abertas, sabe? Só por causa de uma questão, fora outras, entendeu? O próprio aluno que se esforçou, o sonho do cara, vamos supor, vou pegar o exemplo aí do Sandro, né? A cidade dele no Ceará. Mas, eu tenho um aluno no Ceará que o sonho dele é fazer USP, sabe? O cara, ou o UFRJ, ou sei lá, lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Mas, financeiramente, o cara não tem condição de pagar um ônibus, de ir lá, de hospedar, de pagar o vestibular, que você tem que pagar a taxa, ou o avião, o que seja, sabe? Aí o cara não tem condição, pô, é meu sonho, mas eu não tenho condição de ir lá fazer a prova. Com o Enem, mudou. Eu faço a prova na minha cidade, eu vou estudar, vou ralar, faço a prova aqui e vou pôr minha nota lá. Se eu passar, eu vou, sabe? Então, muitas coisas, cara, mudaram, sabe? Por causa do Enem. Facilita, vai facilitar bastante. Eu mesmo tenho dois amigos daqui que fizeram o Enem, conseguiram passar. Um deles foi esse que se atrasou comigo. E hoje em dia estão fazendo um engenharia elétrica e outra engenharia de alimento em Foz do Iguaçu. Uma coisa que eles não teriam condições de fazer isso, pagar passagem para Foz do Iguaçu, para fazer vestibular e tudo mais. Então, de certo modo, realmente ajuda muito, muito mesmo. Mas ainda é um sistema que está melhorando, mas ainda tem que melhorar bastante, em bastantes aspectos, né? Ah, até mesmo essa questão de mudar duas provas, né, em dois domingos, dois finais de semana diferentes, isso pra mim eu achei uma excelente coisa, sabe? Porque você não precisar fazer uma prova no sábado e uma prova no domingo, você ter pelo menos, no mínimo, uma semana pra descansar, sabe? Pra focar, mudar o foco, sabe? Isso são mudanças boas. Não sei a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas mudanças aí. Se o currículo do médio fosse ajustado as competências e habilidades da prova, bastava o quê? O histórico escolar. Bastava todas as avaliações que o aluno fez no decorrer do ensino médio. Não precisava de um dia para fazer uma prova. Agora você imagina isso no Brasil, né? O que ele ia ter de propina para professor por aí para poder dar 10 para o moleque? É, então, isso que é o problema. Aí, por exemplo, vamos colocar a prova com o sistema informatizado, onde as escolas, pelo menos as escolas públicas, fossem todas interligadas à PMEC e a nota do moleque caísse direto. Não fosse nem o professor que corrigisse a avaliação. Funcionaria melhor. Eu sei que aqui já tem o CISPY, pelo menos na escola técnica onde eu trabalhava tem o CISPY, que é um sistema avaliativo tipo o Enem, né, para poder a própria escola avaliar a qualidade do aluno. Só que é interno, no caso ele não tem uma função específica. Mas é uma forma, se as próprias escolas desenvolvessem um sistema de avaliação que não ficasse centralizado no professor e que já fosse interligado direto com o sistema do MEC e já fosse havendo esse acompanhamento desse aluno, eu acredito que metade do esforço já ia cair por terra. Mas aí, dona de cursinho não ia gostar, muita gente não ia gostar, entendeu? É. E aí, lógico, ia ter essas reclamações dos protestos. Mas aí, aqui, essa coisa aí que você tá falando, a SEDUC, né, ela já faz isso. É aquele negócio, né, que vocês acompanham o jornal, né, que será, né, tá em questão de educação, né, lá em cima, principalmente Sobral. E assim, a SEDUC, ela fez esse critério aí de avaliar o perfil do aluno em todo o ensino fundamental para justamente a profissional. Quando o aluno termina o nono ano, né, agora, é 18ª série, é o nono ano, aí o pessoal mesmo, né, do gestão da escola entrega um formulário e ele diz quais os cursos que você quer fazer e mostra, né, quais são os disponíveis na cidade e se ele quiser fazer em outra cidade também. Aí ele vai e preenche lá os três que ele quer e aí no final o sistema mesmo já fala, né? De acordo com todo o andamento dele no fundamental, ele diz, ó, esse aqui foi aceito, esse aqui não, esse aqui... É muito melhor, porque antes era tinha seleção. E aí as escolas profissionais reclamavam de alguns alunos que entravam e não terminavam o curso, porque não conseguiu acompanhar. E agora não, agora tá entrando só os melhores. E ainda assim são todos alunos mesmo de escola pública, não tem ninguém particular. Esse sistema de classificação pra mim é meio complicado, porque tipo, tu vai, bota a pessoa pra escolher a profissão que ela quer seguir. Eu mesmo só fui decidir que eu queria realmente biologia com 23 anos e eu pensava na minha profissão desde os 16, e sem, igual o Guilherme mesmo falou, a cabeça vai mudando constantemente, tu vai pensando várias coisas, e tu pegar uma criança de tão cedo assim e já falar, ó, só tu é bom nisso aqui, escolhe um mundo disso aqui que tu vai pra trabalhar pro... Eu discordo um pouco dessa metodologia, né, mas... De currículo? Até a reforma do ensino médio, eu já sou um pouco contra, porque tem alguns erros. Eu acho que uma pessoa, a maioria dos jovens com 17, 18 anos, ela vai escolher uma coisa agora e lá na frente ela não vai mudar de ideia, vai se arrepender. Mas isso aí é... Sim, eu acho que a gente até poderia abrir uma outra conversa outro dia, sabe? Pra gente conversar sobre essa reforma do ensino médio, como que a gente vê essa questão aí. Porque porque é uma discussão muito grande, válida, sabe? É uma discussão muito boa. Mas eu acho que se a gente for entrar nisso aqui agora, nosso programa vai ter umas 3 horas de duração. Pois é. Mas sobre mercado de trabalho, só pra botar uma pedra nesse assunto, né? Eu acho que a gente não pode ser determinista. Tipo assim, eu vou ser tal coisa e vou ser isso a minha vida inteira. Olha, eu tiro por mim, eu tô aí na quarta faculdade, né? Eu fiz o técnico de contabilidade, fiz administração, fiz marketing. Depois estou fazendo artes e estou fazendo jornalismo finalmente, né? Porque eu bem ou mal trabalhei com isso a vida inteira também. E agora que eu estou finalmente cursando a faculdade. Então, algumas coisas são diferentes entre si. Não me arrependo das minhas escolhas. Acho que cada uma foi determinada pela época que eu estava vivendo. Mas também muito pelas minhas competências e habilidades. Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de trabalhar com arte. Eu aprendi a gostar de lecionar. A questão de jornalismo, eu gosto de escrever e eu gosto de administrar, então foi uma coisa que eu fui desenvolvendo aos poucos. Claro, muita gente pode não ter acesso, pode não ter condição financeira, mas eu acho que é necessário que a gente sempre estude, É, eu acho que não é porque eu me formei que eu tenho que parar de estudar. A gente tem que prosseguir. É, não é ficar parado no tempo. Não, que é necessário que a gente sempre estude. Isso aí eu concordo plenamente. Independente da profissão que você escolher, tu tem que estudar sempre. Esse dia, me formei na faculdade e não vou ter que estudar mais. Isso é bobagem. Mas o negócio também que... Para as pessoas que terminam o ensino médio, a grande maioria não tem esse tempo de estudar, não tem esse tempo de... Esse tempo. É, geralmente é muito corrido e... Sei lá, na minha percepção, você jogar... Ó, escolhe isso aí e vai fazer. É muito complicado, até porque, ao menos, eu não sei dos outros, mas as escolas públicas daqui do Rio, elas não estão conseguindo fazer o trabalho de educar, nem mesmo sem um técnico, ainda mais jogando um técnico em cima ainda para os outros, para os professores ensinar. E um dos grandes problemas daqui que eu vejo também são as FAETEC. Aqui as FAETEC, tem uma FAETEC em cada bairro assim, mano. E cada bairro tem uma profissão específica. E as FAETEC que estão perto de favela é só pedreiro. Tem FAETEC que é mais voltado para faxineira. Então, tipo, se você tá num bairro pobre, você tem que ser aquilo ali. Vai ser pedreiro, vai ser faxineira. E eu acho que nessa reforma vão querer implantar mais ou menos isso aí. Não, porque aqui no Ceará é totalmente diferente o cenário, né? Por exemplo, aqui as profissões são profissões mesmo de carreira, né? Técnico de enfermagem, produtor audiovisual, mecânico industrial, mecânico de automóvel, desenhista, paisagista. São profissões mesmo. As daqui dependem muito. Em Quintino tem enfermeiro, tem mecânico industrial, mecânico de automóvel. Mas aí tá, depende da onde que ela tá localizada. Aqui eles levaram a questão da educação assim muito a sério, num ponto que, por exemplo, aqui em Sobral, que é o foco, né, de onde começou tudo, quando o Cid foi governador, ele fez um decreto de que todo o ensino fundamental era responsabilidade das prefeituras e o ensino médio era responsabilidade do Estado. Então, com esse primeiro decreto, né, as escolas que tinham, né, o fundamental e médio foram encerrando as turmas, por exemplo, começava da quinta até o médio, aí no outro ano já não tinha quinta, tinha só a sexta, depois só aquela turma que começou a quinta naquele ano, eles terminaram, mas o... E aí, pronto, quando essa turma fechou o nono ano, aí acabou, aí ficou só o médio. E nisso, eles conseguiram controlar a questão do ensino. E aí, cada prefeitura se responsabilizando por isso, por exemplo, aqui em Sobral, saiu em São Paulo, né, aconteceu aquela questão de que eles reordenaram, realocaram os alunos em São Paulo, e teve toda aquela briga de gente que... De gente que ocupou a escola e tudo. Aquilo ali já acontece aqui há uns 6 anos. Que aqui é dessa forma. Que metade das escolas tem alunos que de 6 até 9 anos. E a outra metade é que pega o restante do ensino fundamental. Isso diminui o bullying. Eles conseguiram controlar o nível de aprendizagem. Eles conseguem alfabetizar de forma mais eficiente. Por quê? Porque, por exemplo, os alunos grandes não estão lá para interferir nos pequenos. E aí eles quiseram levar isso para São Paulo, só que eles não conseguiram argumentar o que isso ia melhorar, né? Porque eles, quando saiu o primeiro IDEB, que aqui ficou em primeiro lugar, aí veio muita gente de fora para ver o que estava acontecendo. E aí tá aí, já tá há vários anos que ainda é... Agora tá a cidade de Groaíras, que faz divisa aqui com Sobral, é o terceiro colocado agora. Por quê? Porque ele já tá também puxando o mesmo modelo para lá. E aí eles não têm mais a responsabilidade do ensino médio, então isso ajuda demais os prefeitos, né? E aí a ideia que eu tinha comentado da questão da seleção por currículo, né, para as escolas profissionais, As universidades estaduais também vão fazer um sistema parecido. Eles estão querendo fazer agora para depois do, da eleição, para ser também dessa forma. Eles vão fazer o primeiro vestibular assim, de os alunos que terminarem ensino médio público já dizerem, não, eu quero fazer tal curso, tal universidade. E aí metade das vagas vão ser exclusivamente para alunos da rede pública de ensino. Aí a outra metade é que o pessoal vai se degladiar lá no vestibular. Entendi. Vou trazer aqui a proposta, né, para vocês, para a gente voltar nesse assunto de ensino médio, de pode ser vestibular, sabe, essa questão da... Eu acho que é um assunto muito, muito bom da gente trabalhar, vamos sentar, fazer uma pauta bacana, sabe, pra gente... Eu tô vendo que vocês gostam muito de... Tem muitos argumentos bons, então vamos trocar essa ideia uma outra hora. Mas como hoje o assunto era o Enem e tudo, vamos dar uma encerrada. Eu gostei muito do assunto... Faltou as pérolas, né? Mas o assunto acabou entrando para outros lados e foi muito bom, galera. Gostei muito, foi uma ideia muito bem trocada aqui entre vocês aí. E fica o convite, né, para os ouvintes aí entrar em contato. Nós temos o nosso e-mail, o papo de calçada, papocalçada@gmail.com. Lá no Facebook também temos a página Papo de Calçada Podcast. Estamos aí no blog, né, papodecalçada.blogspot.com. Assina o feed e tudo e entre em contato. Vamos continuar essa ideia, sugestão de pauta. Se você tem alguma questão aí que não foi falada, que acha que por uma próxima pauta pode ser abordado. E também queria agradecer aí nossos participantes, né, nessa retomada aí do Papo de Calçada. O Paulo, o Sandro, a Gisele. Ainda tem mais pessoas que vão participar aqui com a gente. Vão, nos próximos podcasts vão estar junto. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí, um encerramento para falar, alguma consideração, tá aberto o espaço aí. Eu queria agradecer também, né? O tema aí foi bem debatido e ainda tem muita coisa. Aí só para não passar em branco, né, eu queria deixar aqui mesmo uma pérolazinha aqui do... Não diz qual foi o ano, mas teve uma pessoa, um cidadão aí que colocou, né, na redação que a alimentação é o meio de digerirmos o corpo. Muito filosófico. Nossa, um pouco de outros, né? Um pouco de animais. Fica com essa. Fica com essa pérola aí. Esse pensamento do He-Man, praticamente. Eu mantenho um blog também sobre tecnologia, o nome é Debatec, vai estar o link aí na descrição depois. E todas as sextas também no blog do Papo de Calçada também eu coloco lá uma reflexão, assuntos não tecnológicos, mais reflexão mesmo, as pessoas falam assim, aquele dia que você tá chorando ali sozinho, aí às vezes eu coloco lá alguma coisa, quando eu pego um momento filosófico lá, eu gosto de colocar... E aí, se você que estiver ouvindo aí assinar o feed, eu vou mandar para os próximos assinantes aí um material que saiu aqui da Secretaria de Educação com de apoio para a redação do Enem. É um livro de mais de 100 páginas que tem muita dica interessante e ainda tem lá 70 possíveis temas. Então... Se você for candidato aí, mesmo que não use pro Enem, dá para servir para vestibulares também. Aí para quem assinar o feed, vai ser enviado aí esse manual da Secretaria do Estado aqui do Ceará. E é isso aí. Valeu, agradecer geral, o debate ficou muito, essa conversa muito, muito interessante, muito maneira. Agradecer geral que chutou a gente até aqui. Quiser procurar Paulo Costa lá no Twitter, Instagram... Em tudo. Por enquanto eu não tô fazendo nada. Só pretendo escrever no blog do Papo de Calçada. E é isso aí. Obrigado pra geral. Como ET Bidu diria, busque conhecimento. Tá certo. Pois é. Valeu então, galera. Até a próxima semana aí. Se Deus quiser, tamo firme e forte. Valeu. Valeu, tchau, tchau.